É bem mais fácil correr do que encarar de frente. Fraquezas são meros pontos que separaram a gente. Não desiste, eu não vou desistir, seja como for. Já que você quer ir, essa fita mesmo demorou. É bem mais fácil correr que encarar de frente. Fraquezas são meros pontos que separaram a gente. Não desiste, eu não vou desistir, seja como for. Já que você quer ir, essa fita mesmo demorou. Pela estante eu vejo as flores murcha com sua ida. Levou minha vida nas malas quando tava de saída. Vazia eu vejo a sala, tá tão escura a casa. Pois é, a luz do seu sorriso que de noite a iluminava. Meus olhos em suas cores, seu corpo em minha mão. No espelho eu vejo a mim vejo a solidão. Se antes foi discussão, antes era edredom. Era louco olhar da cama e ver suas roupas no chão. Nunca fui galanteador, puto pique jogador. Pode ter faltado diálogo, mas não faltou amor. Sonhei com uma família, criança, casa com piscina. Mas meus sonhos rodavam em torno de você, menina. Quebrou o clima, me fez cair pra cima. Hoje já não há lua, a noite não termina. Meu chá de camomila calma enquanto me ensina que você era a razão de eu olhar pra umas outras minas. Caçava nelas um detalhe imperfeito. O incomum seria perfeito, pois defeito cê não tinha nenhum. Eu sei que você tá aí e sei que tá me escutando. Então finge que não escuta, que eu finjo que não te amo. É mais fácil correr que encarar de frente. Fraquezas são meros pontos que separaram a gente. Não desiste, eu não vou desistir, seja como for. Já que você quer ir, essa fita mesmo demorou. É bem mais fácil correr que encarar de frente. Fraquezas são meros pontos que separaram a gente. Não desiste, eu não vou desistir, seja como for. Já que você quer ir, essa fita mesmo demorou. Finjo que não olho sua foto e deito a fim de acordar e ver que isso foi um sonho ruim. Finjo que não ando de noite esperando encontrar, olhando pra sua calçada, esperando cê tá por lá. Um caminho, seus passos, um refúgio, os abraços que cê me dava cada quase rompimento dos laços. Uns passos seus, uns pés os teus, uma esperança que eles voltem caminhar paralelo aos meus. Não vou ser orgulhoso não, dessa vez tá ouvindo. Mas se disser que não sente minha falta, tá mentindo. Diz que não sente saudade das pequenas tretas de acordar de manhã, vestindo a minha camiseta. Queria te ver de novo nas minhas cobertas quietinho. Se você não tiver aqui, prefiro acordar sozinho. Pô, hoje queria você aqui nesse quarto, sem maquiagem nenhuma, com o cabelo bagunçado. Seria correr atrás, pois um mero rapaz, meus motivos são poucos, meu amor que é demais. Sei que tá grandinha e sabe o que tá fazendo. Por enquanto eu tô aqui, só não sei por quanto tempo. É bem mais fácil correr que encarar de frente. Fraquezas são meros pontos que separaram a gente. Não desiste, eu não vou desistir, seja como for. Já que você quer ir, essa fita mesmo demorou. É bem mais fácil correr que encarar de frente. Fraquezas são meros pontos que separaram a gente. Não desiste, eu não vou desistir, seja como for. Já que você quer ir, essa fita mesmo demorou.